Deus me deu ídolos, amemos-nos de coração, não de lábios ni de oídos, para quando Cristo venga, para quando Cristo venga, nos encuentre reunidos, para quando Cristo venga, para quando Cristo venga, nos encuentre se encuentre.